O Ministério Público de Minas Gerais obteve em Paracatu uma condenação importante para o combate ao tráfico de drogas. A justiça determinou a perda de um imóvel construído com os recursos da atividade criminosa. A promotora de justiça Maria Constância Martins da Costa Alvim narra os fatos que embasaram a decisão. Essa operação é a Operação Sinergia. É uma operação da Polícia Civil em Paracatu. Ela durou um certo tempo com interceptação, campana, busca e apreensão. Foram várias medidas e é uma operação relativamente complexa, porque, por exemplo, o que a gente chama de patrão, né, o chefe da organização criminosa, o Silvio Max Duarte da Silva, ele não colocava a mão em droga, então ele era, na verdade, um patrão mesmo, e ele tinha vários gerentes. Essa operação da Polícia Civil, as interceptações duraram quase um ano, teve ação controlada, e nós estávamos acompanhando ela na fase de instrução. Oferecemos denúncia em 2018 contra... Eram 8 denunciados. Ela foi uma operação que, apesar de termos conseguido a condenação na Associação para o Tráfico, no tráfico de drogas e até o perdimento de bens e o reconhecimento dessa liderança do Silvio, nós temos pouca apreensão de drogas. Ela é uma operação que nós conseguimos, por outros meios, além da apreensão de drogas, provar a associação para o Ministério Público pediu organização criminosa. Inclusive, nós estamos recorrendo em relação a isso. Mas o juiz condenou na associação para o tráfico e o tráfico de drogas. Em razão disso, o Ministério Público tinha pedido o perdimento desse imóvel que pertencia ao Silvio Max, justamente porque ele não tinha nenhuma atividade lícita que justificasse a aquisição do imóvel. O juiz reconheceu isso na sentença e, durante a instrução, restou provado que tanto o Silvio quanto a mulher dele usavam, inclusive a mulher dele era considerada um braço financeiro da organização, justamente porque ela administrava o dinheiro e ela tinha essa administração do dinheiro que vinha do tráfico e era voltado para a construção dessa casa. Maria Constância explica a importância dessa decisão. Como o tráfico de drogas é um crime que tem um retorno financeiro, na verdade ele busca justamente retorno financeiro, o Ministério Público pediu o perdimento desse imóvel desde a denúncia, né, na cota da denúncia nós pedimos o perdimento do imóvel, nas alegações finais, e o juiz acabou decidindo pelo perdimento no seguinte sentido. O imóvel foi adquirido, na verdade, ele não era usado para o tráfico, pelo menos não ficou evidente no processo, mas ele foi adquirido com o dinheiro decorrente do tráfico de drogas. E, inclusive, o juiz deixa bem claro aqui que o acusado Silvio, ele não tinha nenhuma atividade ilícita e que restou cabalmente comprovado que o dinheiro do tráfico de drogas foi utilizado para adquirir o terreno e construir o imóvel. Essa é uma decisão que me deixou muito feliz. Por quê? O tráfico de drogas é um crime que visa principalmente o retorno financeiro. E se, de repente, a gente passa a aplicar tanto a Constituição quanto a Lei de Drogas e o próprio Código de Processo Penal, e o réu, além da punição da pena, ele perder os bens que ele adquiriu com esses recursos ilícitos, nós fazemos do tráfico de droga um mau negócio, que é o que é mais importante, porque existe essa contabilidade. Eu vou adquirir uma quantidade de bens, eu vou ter um padrão de vida mais alto e vou correr o risco de uma condenação criminal. Acredito eu, até porque essa é uma decisão, infelizmente, até o momento um pouco isolada aqui em Paracatu, pelo menos, né? Nós temos até alguns casos de perdimento de carros, mas de imóvel, pelo menos desde que eu estou em Paracatu, é a primeira vez. E acredito eu que isso seja um desestímulo. Até porque aqui em Paracatu, com o GAECO, a gente está conseguindo chegar aos financiadores do tráfico. Então, por vezes, essas pessoas que financiam o tráfico, que são os patrões do tráfico, elas não põem a mão na droga. São pessoas que já é difícil provar sua participação no tráfico. ainda mais pessoas que são altamente beneficiadas, porque elas não põem a mão na droga, então é difícil que a gente consiga o que a gente conseguiu. E, assim, a gente não só conseguiu punir o que nós chamamos de patrões, né, os financiadores, os chefes de uma organização criminosa, como conseguimos que ele pague, não só com a pena, mas que ele perca os bens que ele teve em razão do tráfico. A promotora de justiça fala sobre como o combate ao tráfico de drogas em Paracatu está sendo feito. Nós, do Ministério Público, temos lutado muito para que o tráfico de drogas em Paracatu não tenha um retorno financeiro que tem tido até então. Temos trabalhado muito nisso, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o GAECO e as promotorias criminais. A gente tem se aprimorado em tentar comprovar a origem lícita desses bens. Nós temos algumas ações aqui em que já foi determinado o perdimento de bens móveis, como carros, motos, balanças, até notebooks da organização criminosa. Contudo, em relação a imóveis, e eu estou em Paracatu desde dezembro de 2016, nós não tínhamos obtido sucesso e sempre recorríamos, até temos jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido, mas em Paracatu a gente ainda não tinha conseguido. A partir dessas operações mais organizadas, em que a instrução, em que o inquérito foi acompanhado pelo Ministério Público desde o começo e que nós conseguimos comprovar essa relação financeira, né? O dinheiro que entra do tráfico e aquisição do imóvel e como aquele dinheiro estava sendo usado, nós conseguimos nessa, né? E acredito que em outras operações em que os processos ainda estão em andamento, nós vamos conseguir também, porque sendo coerente com o que foi decidido na Operação Sinergia. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que a Polícia Civil aqui em Paracatu, apesar dos escassos recursos humanos que tem, infelizmente é uma realidade no nosso estado, se empenhou bastante em comprovar essa atuação do chefe da organização, em comprovar essa atuação ilícita e o quanto isso era revertido para a vida das pessoas e o quanto o crime compensava. Até então, eu espero que a partir de agora não compense mais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.